A visão monitorada comporta em si até água. Nojo não dele, mas a causa podre de rico. Nada em miséria relembra. A visão monitorada comporta em si até água. Nada em miséria gera náusea. Tudo pobre e miséria, nada de rico. Gera porta de experiência.